Mesmo na tempestade, isto. Mesmo que se agite o mar, isso, e vai sentando. De novo, vamos sentando. De novo, vem verdade. Mesmo, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Por quê? Pois somente tenho a ti. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Glorificando, exaltai o Senhor quanto puderdes, pois Ele estará sempre mais acima, e admirável é a sua grandeza. Para exaltá-lo, redobrai as forças e não vos canseis, pois não chegareis ao fim. Para exaltá-lo, redobrai as forças e não vos canseis, pois não chegareis ao fim. Luiz, faz favor, repete aquilo que você disse no finalzinho da oração a respeito da canção nova. Eu falei do Senhor? Aquela senhora me perguntou lá embaixo? Isso. Foi, né? Então, eu estava vindo tomar café, e tinha uma senhora que estava ontem à noite no show, e na hora do show eu fui falar sobre o tema do acampamento, não tem mais, tenha coragem, né? E eu disse, olha, hoje é o dia da salvação, hoje é o teu tempo favorável. Então, vamos nos preparar, porque Deus está nos preparando para dias, talvez, para dias que sejam piores. E eu coloquei o talvez. Aí ela passou por mim e disse assim, Luiz, você não acredita no que o padre está falando, não? Aí eu disse, eu creio e eu tanto creio, irmã, que eu estou aqui e eu invisto na Canção Nova, porque eu acredito, eu sei que o padre é um profeta, mas eu também sei que Deus é misericordioso e que se nós nos convertermos, se nós ouvirmos a sua voz, ele pode barrar os seus desígnios, pode mudar a história, nós podemos ser agentes transformadores dessa história. Eu acredito que o padre Jonas não ficaria nem um pouco feliz quando ele visse tudo aquilo acontecendo, as pessoas negando a fé, as pessoas se entregando a essa religião única. Eu acho que ele não ficaria feliz, claro, e ele não. Não diria assim, tá vendo? Bem que eu disse. Acho que isso não traria nenhuma alegria para o padre. Eu acho que trará uma alegria muito maior se ele ver as pessoas sendo alertadas e se convertendo e dizendo não a tudo isso. E ele vendo, fizemos como Canção Nova o nosso papel. Fomos profetas no dia de hoje. E por causa do nosso trabalho, da nossa fidelidade, isso não aconteceu. Acho que essa alegria seria maior, né? Sim, obrigado, é isso mesmo. Eu fiz questão que ele repetisse, não para se referir a mim, mas para dizer que justamente o Senhor, no meio de toda essa situação, que ele indica que é real, que o Senhor diz que vai acontecer. Mas veja bem, no meio disso tudo, o Senhor já está reunindo, o Senhor já está criando, o Senhor já está fazendo um povo de louvor. Para quê? E veja bem, primeiro, para que louvemos agora. Segundo, para que nós louvemos nos tempos difíceis que virão. E para que nós não deixemos de louvar, que nós não deixemos de adorar, que nós não deixemos de glorificar, quando chegarem os tempos difíceis, difíceis mesmo, quando chegar aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. Mas veja bem, nós não seremos um povo de louvor, nós não seremos um povo de adoração, quando chegarem esses tempos difíceis, se nós não formos treinados agora. E o que nós vemos é que o Senhor está nos treinando agora. Digo mais, vou usar uma palavra melhor. O Senhor está nos adestrando. Essa palavra é boa. Até você conhece os cães adestrados, né? Eles fazem coisas admiráveis, por quê? Porque são adestrados. Aquele cão fica... Nem precisa ser um cão muito especial, porque eles adestram até mesmo o cachorro vira-lata. Adestram. Não precisa ser cão de raça. Claro, cão de raça é até mais fácil. Mas também os cachorros que andam aí pela rua, o que nós chamamos de vira-lata... Adestrados, eles fazem coisas admiráveis. Aquele cão fica um tempo lá no canil e os treinadores vão adestrando. E o cachorro faz tudo aquilo que a gente mandar. Por quê? Porque ele foi adestrado. O cachorro, inclusive, você sabe disso, aprende a encontrar coisas. Ele aprende, por exemplo, a encontrar tóxico, maconha, cocaína, ele aprende a tudo isso. Por quê? Porque ele foi adestrado. O Senhor está nos adestrando agora. O Senhor está preparando um povo de louvor. E deixa eu dizer, foi por isso que, foi porque eu ouvi essa frase do Luiz que eu quis que ele repetisse, ele não disse essa frase, eu digo agora, Deus escolheu a canção nova para isso justamente. Isso não é glória para nós, isso é dever para nós, isso é responsabilidade. O Senhor escolheu a canção nova para preparar um povo bem disposto, um povo preparado, um povo adestrado para estes tempos. Portanto, a nossa responsabilidade é agora, e se o Senhor nesse acampamento me tem mandado falar todas essas coisas, não é para assustar, é pelo contrário, para que nós nos deixemos adestrar, porque eu vejo que nós temos vivido realmente como cães vira-lata, como cães que só querem viver de brincadeira, para cá e para lá. Porque o mundo nos apresenta muitas atrações, então nós vivemos ao sabor do mundo, e não levamos a sério o nosso cristianismo, e não levamos a sério aquilo que já está sendo conspirado, tramado por baixo. Porque na verdade, gente, tudo já está tramado, tudo já está conspirado. Como dizia o Luiz, eu quero que isso aconteça, eu não quero. Mas o Senhor disse que vai acontecer. Eu também não vou dizer, está vendo, eu não disse, como o Luiz falou, aconteceu. Não. O Senhor pode mudar todas as coisas, mas mais do que isto, e aí está o importante, mesmo acontecendo, porque o Senhor disse que vai acontecer, Ele quer recolher do meio de tudo isto, um grande povo que seja o povo dEle. Saiba, quando realmente nas horas difíceis, os verdadeiros discípulos de Jesus se conhecerem e se unirem, especialmente depois que o Senhor vier, nós veremos que não eram poucos, não, que graças a Deus eram muitos os que se deixaram treinar, os que se deixaram adestrar, eram muitos os fiéis ao Senhor. É que hoje nós estamos misturados nesse mundo e nós não nos conhecemos, mas seremos muitos, graças a Deus. Esta seriedade que o Senhor quer para nós. O Senhor quer formar um povo de louvor. Um povo que adore e que aprenda desde agora a louvar. Por exemplo, vai comigo em duas cartas importantes para nós. Vamos pegar primeiro a carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Você sabe que há duas cartas aos Tessalonicenses. Primeira e segunda. Vamos pegar o final da primeira. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Você sabe muito bem que a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses são as cartas do Novo Testamento que mais falam da vinda do Senhor, da presença e da ação do anticristo, das forças da iniquidade. Aquilo que a Bíblia chama, e o Papa João Paulo II tem chamado a atenção nossa, usando o termo o mistério da iniquidade, porque é um mistério. Como exista este mal, esta iniquidade. Então, justamente, nesta primeira carta aos Tessalonicenses, veja, se você for folheando os capítulos, depois de falar tudo a respeito dos fins dos tempos, a respeito da vinda do Senhor, quando chega ao capítulo 5, versículo 16, São Paulo se expressa assim, ou melhor dizendo, através de São Paulo, o Espírito Santo diz, estais sempre alegres. E sempre quer dizer sempre, estai sempre alegres, orai continuamente, em outras palavras, orai sem cessar, dai graças em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação, quer dizer, em toda e qualquer situação, fazei o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. O que é que Deus quer de nós? O que é que Cristo Jesus quer de nós? Primeiro, estai sempre contentes. Segundo, orai continuamente, orai sem cessar. Terceiro, dai graças em toda e qualquer situação. Até vamos aprender como um aluno aprende. Veja bem, a frase final é esta, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Então, o que é que Deus quer? O que é que Jesus quer a nosso respeito, em preparação para esses tempos difíceis? Primeira coisa, qual é? Estai sempre alegres. Repete. Estai. Segunda coisa, orai sem cessar. Orai continuamente. Orai sem cessar. Sem cessar quer dizer sem cessar. Como Moisés no alto do monte, estava lá com Arão e Ur, e Josué estava guerreando na planície. Lá estava Moisés de braços levantados e orando, mas claro, ele cansava, horas e horas rezando e de braços levantados. Quando Moisés abaixava o braço e deixava de orar, os exércitos inimigos começavam a ganhar, e Josué começava a perder, e o povo de Deus começava a perder. Daí quando de novo Moisés levantava os braços e voltava a orar, de novo, graças a Deus, os exércitos de Deus começavam a ganhar, e o inimigo começava a perder. Até que Moisés foi vendo isso. Daí Arão e Ur ajudaram, colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse. E os dois ficaram sustentando os braços de Moisés. E daí Moisés ficou de braços abertos o tempo todo e orando. E quando Moisés cansava de ficar falando, orando, Arão e Ur ajudavam, entravam orando, e os braços dele estavam orando sempre. Então, na hora que Moisés começou a orar, sem cessar, sem cessar, sem cessar, continuamente, o exército de Israel venceu definitivamente. Gente, a nossa vitória acontecerá sim. Então o Senhor está treinando a nós a orarmos sem cessar. E da mesma forma, assim como precisamos orar sem cessar, e o Senhor está preparando, adestrando um povo que aprenda a orar sem cessar. A gente está trabalhando e está orando. Quer dizer, o coração, a mente, que até de noite a gente esteja orando. Você já acordou com você mesmo? Porque você estava orando em voz alta? E até mesmo às vezes orando em línguas? Já aconteceu isso com você? Aconteceu já com você que pessoas que dormiram no mesmo quarto já acordaram e depois disseram para você que você estava rezando de noite, rezando na sua própria língua, mas que você estava até mesmo orando em línguas de noite? Já aconteceu isso? Aconteceu. E já vimos muita gente assim. E Deus nos dá a graça de também orar durante a noite. E nem precisa que você esteja orando em voz alta, até acordando os outros, ou até acordando a si mesmo. Mas o fato da gente orar em voz alta, dormindo, indica que, graças a Deus, o nosso espírito está orando. O nosso coração está orando, embora nós estejamos dormindo, o nosso corpo precisa de descanso, mas graças a Deus, de tal maneira, o Espírito está agindo em nós, que nós não paramos de orar nem de noite. Claro, se o Espírito quer orar em nós durante a noite, durante o nosso sono, é claro que durante o dia nós queremos também. Daí você tem que cooperar com o Espírito Santo. Se Ele ora em você durante a noite, ore em você durante o dia. E queira orar durante o dia. Você está lidando com a casa, lidando com a roupa, lidando com a cozinha. E graças a Deus a Canção Nova ajuda você a isso. As músicas da rádio, da televisão, o que é falado na televisão, o que é falado na rádio, tudo isso vai ajudando a gente, de maneira que o nosso pensamento se volte para o Senhor, o nosso coração se volte para o Senhor. Você pode estar numa fábrica, numa empresa, mesmo num escritório ocupado, mas o seu coração está em Deus, a sua mente está em Deus, o seu pensamento se volta para Deus. Nas horas de dificuldade, você apela para Deus. Nas horas de alegria, você agradece a Deus, você está orando. Nas horas de necessidade, você pede a Deus. Nas horas que você errou, que você falhou, você pede perdão a Deus. Tudo isso, gente, é oração. Nós estamos ligadinhos, e temos que ir sendo treinados. Veja, o importante está aí, temos que ser treinados, e o Senhor está querendo nos treinar a orar continuamente, mas ao mesmo tempo, tanto quanto o Senhor quer nos treinar a orar sem cessar, Ele quer nos treinar a estar alegres sempre. Quando Ele diz, estáis sempre alegres, estáis sempre contentes, que é a mesma coisa. Quer dizer, que a gente esteja alegre sem cessar. Mas você diz, mas não, nós não temos problema. Temos. E aí está. Deus está querendo nos treinar a estarmos alegres apesar dos problemas. Mesmo no meio dos problemas, estarmos alegres. E alegres por quê? Por causa dos problemas? Claro que não. Mas apesar dos problemas, nós estamos vivos, Deus está conosco, nós somos servos do Senhor, nós podemos enfrentar esses problemas, nós podemos buscar e encontrar em Deus a solução desses problemas, nós podemos solucionar esses problemas, nós podemos enfrentar e vencer esses problemas, e tudo isso nos deve deixar alegres, gente. É que nós somos, infelizmente, treinados pelo mundo e pela tentação a, nessa hora, nos abatermos, a desanimarmos, a ficarmos tristes, a colocarmos a cabeça debaixo da terra como um avestruz e como que morrer para a situação. Não, o Senhor quer treinar ao contrário. Claro que o diabo quer fazer isso a partir dos problemas. Ele quer que nós tenhamos a nossa cabeça enterrada. Ele mesmo faz questão de enterrar a nossa cabeça debaixo da terra, debaixo dos problemas. Mas nós temos que treinar, e o Senhor está disposto a nos adestrar a isso, a, no meio dos problemas, como nós estamos cantando comigo. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, que eu faço? Te louvo em verdade. E por que isso? Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Repete, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. É isso que o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos adestrar a isso, que mesmo na tempestade, nas tempestades da vida, mesmo debaixo de mil problemas, e problemas que não se solucionam, talvez há anos você esteja vivendo nessa situação de infidelidade do seu cônjuge no casamento, Talvez você esteja vivendo esse problema de um filho desviado, de uma filha revoltada, de um filho nas drogas, do seu casamento desmoronando, da sua situação financeira ruim, até você estando passando necessidades, no desemprego. Em todas essas situações, talvez você esteja com a sua saúde abalada, doente mesmo, gente doente em casa, talvez doença que já está perdurando anos. Deus está dizendo que no meio de todos esses problemas, mesmo quando uma bomba cai na sua cabeça, você não esperava por aquilo, de repente, quando você desperta, um problemão que estava já na sua cabeça, só agora você percebe. Claro, isso é uma bomba na sua cabeça, mas o Senhor quer nos treinar. Claro, naquela hora as nossas emoções, gente, se abalam, mas veja, a alegria é um dom de Deus. A alegria não é apenas isso arreganhado, não. Você pode estar sorrindo, mas você pode também não estar sorrindo, mas o seu interior está alegre, o seu interior está contente. Eu repito muitas vezes para os meus, porque aquilo que eu tento viver sempre, e graças a Deus, Deus me treinou muito em viver isso. Tem horas que também as minhas emoções me traem. Mas graças a Deus eu estou aprendendo e preciso aprender aqui. Os problemas são meus. A cara, a minha cara é dos outros. É. E os outros precisam da minha cara. Isso não é fingimento, isso não é produção. Os problemas são meus. E eu preciso em Deus, na oração, na busca, enfrentando, ir buscando a solução. E encontrando a solução e resolvendo os problemas. Professor Felipe, que vai falar a nós ainda hoje e duas vezes, gosta muito de dizer, ele é matemático, e ele pode dizer isso com razão, que problema tem solução. O fato de ser problema diz que ele tem solução, porque se não tivesse solução, diz ele que é matemático, não seria problema. Todo problema tem solução, porque se não tivesse solução, não era problema. Porque o problema, e o matemático sabe muito bem disso, ele tem solução. E por isso o problema é problema. Os nossos problemas têm solução. Só que nós temos que enfrentar. Na hora de enfrentar é duro. Mas que beleza quando o problema chega à solução. É assim. Então, o problema é meu. Estou enfrentando o problema. Estou sofrendo debaixo do problema. Mas o meu coração está alegre. E aí está a minha cara, que é dos outros. Eu não posso estar de cara amarrada, de cara azeda, diante dos outros, porque a cara é dos outros, não é minha. O meu semblante, o seu rosto é para os outros. E veja, isso não é fingimento, porque as pessoas dizem, não, eu sou autêntico, então eu mostro cara fechada, eu mostro cara rabugenta, eu mostro cara azeda. Não, isso não é autenticidade, isso é má educação. Pelo contrário, os problemas são seus. E assim como Jesus diz, pobres vós sempre os tereis, e teremos mesmo, pobres vós sempre os tereis. Jesus podia dizer, problemas vós sempre tereis. Não é que nós queiramos que haja pobres. Não, Jesus disse que teremos, porque teremos, infelizmente, pela própria situação do mundo, pela própria situação do egoísmo da humanidade, o próprio Jesus teve que dizer que pobres sempre os tereis. Da mesma forma, nós não quereríamos, nem o Senhor quereria que fosse assim, mas Ele diz porque é real. Problemas nós sempre teremos. Imagine se nós então vamos ficar sempre de cara amarrada. Acabamos conosco mesmos. É sabedoria de Deus. E veja, o mais importante, o Senhor está nos treinando agora para que quando chegarem os tempos difíceis, quando chegar a grande tribulação, nós já estejamos treinados. Estais sempre alegres, estais sempre contentes. Em outras palavras, estai alegres, estai contentes sem cessar. Da mesma forma que orai sem cessar. E qual é o segredo das duas coisas? Aí que está, a terceira coisa é o segredo. A primeira é, estai sempre contentes, ou estai sempre alegres. A segunda qual é? Orai sem cessar. E qual é a terceira? Dai graças em toda e qualquer situação. Aconteça o que acontecer, dai graças. Em outras palavras, louvai. Louvai em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, quero dizer, toda e qualquer situação. Como nós dizíamos, como Eliana chamou a atenção da gente, nós costumamos louvar na hora que a gente está alegre, como ela disse, acordou, maravilhosa, isso, que bom que acordou, feliz. Muitas vezes nós acordamos assim, mas mesmo quando não acordamos felizes, mesmo quando já encontramos problemas logo ao amanhecer, o que, que a palavra de Deus nos diz? Dai graças. Mas gente, como louvar diante do problema? Como louvar no problema? Algumas pessoas dizem, a gente louva pelo problema, mas também não dá para a gente ficar fazendo esse jogo mental de louvar pelo problema. O problema é problema. Como é que eu vou louvar pelo meu filho nas drogas? Como é que você vai louvar pelo seu marido infiel, traidor, adúltero? Como é que você vai louvar por isso? Não, você não louva por isso. Você louva porque o Senhor é soberano, porque o Senhor está com as rédeas na mão. Ele continua sendo o Senhor nesta situação, nessa situação dolorosa de adultério. O Senhor, Ele continua sendo soberano, Ele continua ainda com as rédeas na mão. Ele não perdeu as rédeas da mão dEle, não. O Senhor é soberano sobre esta situação. Você está sofrendo com seu filho nas drogas, você está sofrendo com a situação do seu casamento, mas o Senhor, Ele é soberano sobre esta situação. E que impressionante, na hora que você louva, você se une ao Senhor que é soberano. Aquilo que é o tema do nosso acampamento. Os apóstolos na maior tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas. Até já no primeiro dia de acampamento, nós chamávamos a atenção que o mar na Bíblia sempre significou o mal, as forças da iniquidade, as forças do maligno, e que agora estavam em tempestade. Não somente era o mal, mas o mal vindo sobre os apóstolos, vindo sobre a barca deles para derrubá-los da barca, para afogá-los no mal. E Jesus vem andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Daí Jesus gritou: coragem, sou eu, não temais, gritou Jesus. E interessante que daí Pedro se animou, ele assumiu a palavra de Jesus: coragem, sou eu, não temais. E disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: vem. E que impressionante, Pedro tira o primeiro pé, depois o segundo pé da barca e vai andando sobre as águas. Pedro vai andando sobre o mal, porque ele fixou os olhos em Jesus, Jesus que estava soberano sobre o mal, que estava soberano sobre a tempestade. Gente, nas suas tempestades, Jesus está andando sobre as águas, Jesus está soberano sobre a sua situação. E na hora que você fixa os olhos em Jesus, na hora que você dá graças a Jesus, que é soberano sobre aquela situação, daí você podia até dizer: estou louvando o Senhor por essa situação, estou louvando o Senhor pela situação do meu filho nas drogas. Daí você podia dizer isso, porque seus olhos estão no Senhor. Que impressionante, nesta hora você também começa a andar sobre as águas igual a Pedro. E você consegue orar sem cessar, mesmo no meio do problema. Está entendendo? A terceira coisa, que é dai graças em toda e qualquer situação, a terceira coisa é o segredo para fazer as outras duas. Daí você consegue orar, mesmo dentro do problema. Daí você consegue estar contente, alegre e daí com a sua cara boa e não com a sua cara amarrada dentro do problema. Está me entendendo? E o Senhor quer que nós louvemos. Louvemos a Ele, porque Ele é soberano, Ele tem a solução. Nós não temos, Ele tem. Para nós é impossível, para Ele não é. Então quando nós louvamos o Senhor e até dizemos que Ele é soberano, Ele está acima, Ele tem a solução. Ele é o Senhor nessa situação, que Ele anda sobre esta situação, como Ele andou sobre as águas. Quando nós nos voltamos para o Senhor assim, nós nos ligamos a Ele. Repito, nós oramos mesmo no problema, nós estamos contentes mesmo no problema, e mais do que tudo, daí a solução de Deus vem a nós, daí a vitória de Deus vem a nós e se faz nossa vitória. E o Senhor está querendo treinar-nos agora nos seus problemas, nos problemas atuais que você está enfrentando. Não é uma coisa desencarnada, não é um louvar desencarnado, nem um louvar muito encarnado. É louvar o Senhor na situação dura, difícil, até do seu desemprego, que desanima você. Eu sei que emocionalmente a gente fica desanimado, a gente fica abatido, a gente fica para baixo, a gente até, nós homens deixamos a barba crescer, nos enterramos na poltrona diante da televisão, alguns começam a beber, alguns fumam desesperadamente, se enterrando no problema. E o Senhor vem nos dizer que já nestas situações nós precisamos ser treinados por Ele, e Ele quer nos treinar. E deixa eu dizer, a Canção Nova está a serviço do Senhor para ajudar você nisso, para que você aprenda agora a louvar, a dar graças em todas essas situações, e daí orar sem cessar também nessas situações, estar contente também nessas situações, para que quando chegarem as horas difíceis, quando chegar a grande tribulação, você já esteja treinado, já esteja preparado. Eu chamei a sua atenção de que essa primeira carta aos Tessalonicenses e também a segunda nos fala claramente da vinda do Senhor, dos tempos difíceis. A segunda carta fala do anticristo. Aliás, até podemos ver, nós estamos aí em 1 Tessalonicenses 5, vai para 2 Tessalonicenses que está ao lado, e vai para o capítulo 2, e pega direto comigo o versículo 3, Eu vou direto a esse versículo, porque antes já vem falando a respeito disso, só para sermos mais diretos no assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos diz que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo, também chamado o ímpio, destinado à perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, a ponto de ele mesmo se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. A palavra de Deus está dizendo, é preciso que primeiro venha a apostasia. Deus está dizendo que virá uma grande apostasia. E apostasia, gente, quer dizer negação daqueles que já têm fé, daqueles que já são igreja, daqueles que já são cristãos, daqueles que já são católicos. Negar a própria fé, negar a própria crença, negar o Senhor, isso que é apostasia. Apostasia não é daqueles que não são cristãos, apostasia não são daqueles que não são de Deus, apostasia é daqueles que são. E a palavra de Deus está dizendo, é preciso, vai acontecer, que venha antes a apostasia, e mais ainda, se revele o iníquo, que é o anticristo, destinado à perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. O anticristo vai fazer isso, diz a palavra de Deus. Está confirmado no livro de Daniel também. Ele vai se proclamar Deus, ele vai querer ser adorado, e infelizmente muitos o adorarão como Deus, para ganhar coisas, para não perder a própria posição, para não sofrer, vão acabar adorando esse anticristo. Anticristo é aquele que se opõe ao Cristo verdadeiro. E veja como continua: acaso não vos lembrais que eu já vos dizia estas coisas quando estava entre vós? O que quer dizer? São Paulo já pregava sobre isso. Na carta ele está apenas recordando. Eu vou repetir esse versículo: acaso não vos lembrais que eu já vos dizia estas coisas quando estava entre vós? E sabeis que atualmente o adversário, que é esse anticristo, e sabeis o que atualmente retém o adversário, de maneira que ele se revele somente na hora de vida. Vai haver a hora de Deus. Por enquanto há algo que o está retendo, diz a palavra de Deus. Versículo 7: pois o mistério da iniquidade já está em ação. A palavra de Deus está dizendo que o mistério da iniquidade já está em ação. Se já estava nos tempos de São Paulo, imagine agora, com tudo isso que vem acontecendo. Pois o mistério da iniquidade já está em ação, basta que o obstáculo seja afastado, então se revelará o iníquo, se revelará o ímpio, se revelará o anticristo, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com a manifestação da sua vinda. Não precisamos ter medo. Ele vai surgir? Vai. Ele vai aparecer? Vai. Ele vai se manifestar? Vai. Ele vai fazer as coisas dele? Vai. Ele vai chegar ao ponto de sentar-se no trono como governo universal, e vai querer ser adorado, e vai ser adorado por muitos como Deus. Tudo isso vai acontecer, e os terrores dele vão acontecer. Mas o próprio Jesus disse: assim que ele se revelar, assim que ele se manifestar, assim que ele chegar a esse auge, Deus vai aguentar até que ele chegue a esse auge. E por que que Deus vai aguentar? Para que nós nos salvemos, e os nossos se salvem. Porque o Senhor, se o Senhor tivesse agido antes e vindo antes, certamente muitos de nós e muitos dos nossos, gente, pereceriam. É por misericórdia que o Senhor aguenta isto, está aguentando isso. Ele já poderia destruir o anticristo que está em ação, mas é que nesse mesmo tempo ele precisa que nós venhamos para o Senhor, que os nossos venham depressa para o Senhor. Preste atenção nisso. Não é à toa que o Senhor está esperando, que o Senhor está detendo, que o Senhor está segurando, que o Senhor não está agindo. Alguns pensam, e os nossos adversários e aqueles que estão contra nós e os que estão tramando isso dizem: bom, Deus está sabendo disso, ele não intervém. É que ele não intervém mesmo, ele não tem força. E às vezes nós podemos pensar que Deus é fraco, que Deus não tem poder sobre o mal. Podemos cair nessa tentação. Não, não é assim. O Senhor sabe de tudo, ele está soberano sobre todas essas coisas. Mas é que existem muitos filhos e filhas espalhados por aí, e no Brasil nós temos, gente, pelo menos 100 milhões de católicos batizados, não evangelizados, longe, longe, longe, longe, longe de Deus, no esoterismo, no espiritismo, na umbanda, na macumba, mas mesmo fora disso, numa vida prostituída, numa vida de drogas, numa vida de corrupção, afastados de Deus, longe de Deus, até contra Deus, ressentidos, magoados, revoltados com a igreja, revoltados com o colégio de padre, com movimentos, revoltados com Deus. E eles todos precisam vir, eles não podem se perder. Tem muita gente levando a vida com a barriga, totalmente desatentos a tudo isso que está acontecendo, e eles precisam. É por isso que Deus aguenta. E Deus só vai intervir quando, infelizmente, o adversário, o anticristo, esse que está comandando o mistério da iniquidade, chegará ao auge. Então, quando ele chegar ao auge, o Senhor vai ter que intervir. E se ele espera até esse ponto, é para que nós nos convertamos. Portanto, gente, não é para a gente ficar abusando da misericórdia de Deus. Não é para nós ficarmos de braços cruzados né, para ver como é que vai ser. Não, esse agora é o momento, primeiro, de nós nos deixarmos adestrar, e segundo, de sermos apóstolos. Orar sem cessar para que os nossos se convertam, dar testemunho diante deles, dando graças, louvando, mesmo na tempestade, mesmo nos problemas, para que eles acordem e se convertam. Termos a nossa cara contente, mesmo nos problemas, para que eles saibam que nós temos um Deus, e que é Deus que nos dá essa paz, essa serenidade. Talvez nos chamem de bobo no começo, mas depois eles vão estranhar, como é que essa pessoa, com tanto problema, até eu dando problema para ele, para ela, está contente ainda, e vai se mancar e vai perceber que nós estamos contentes é por Deus. Isso será motivo de conversão para eles. Você está me entendendo? Não é para cruzar os braços, não é para levar a vida com a barriga, não é para deixar o barco correr, não é para ver, para deixar como está, para ver como é que fica. Não, ao contrário, mais do que nunca é tempo de sermos apóstolos, e sermos apóstolos por aquilo que somos, além de sermos apóstolos por aquilo que fazemos, mas já sermos apóstolos por aquilo que somos, para a conversão dos nossos. Porque vai chegar uma hora em que o Senhor vai ter que intervir. Quando o anticristo chegar ao auge, quando ele for tão ousado a ponto de subir ao trono para governar o mundo e se fazer adorar como Deus, daí o Senhor vai ter que intervir. E se ele está aguentando tudo isso e vai esperar até esse tempo, gente, é para a nossa conversão e para a conversão dos nossos. Podemos, portanto, não podemos mais brincar. E o que Deus quer que nós entendamos é isso: nós não podemos mais brincar. Mas tenha certeza, o Senhor é tanto soberano que quando o inimigo chegar a esse auge, ele vai agir. E o destruirá, como diz a palavra, com o sopro da sua boca. Vai ser apenas o Senhor abrir a boca e o inimigo, o anticristo, será destruído. Já a sua vinda o aniquilará, o destruirá. Não tenhamos receio. Por isso, coragem. Sou eu, diz o Senhor, não temais. Portanto, convertam-se. Convertam-se enquanto é tempo e levem conversão aos seus, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Você está me entendendo? Veja, estou lendo a palavra de Deus. Mas eu poderia pegar também para você o catecismo da Igreja Católica. Lá no número 675, que está nos falando a respeito do creio, e nós rezamos do creio sempre, não é? Que nós cremos em Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, não é isso? Então diz a palavra de Deus no número 675 do catecismo, até o título é esse: aprovação derradeira da Igreja. Quer dizer, a última provação, a grande provação da Igreja, a grande tribulação da Igreja. Antes do advento de Cristo, portanto antes da vinda de Jesus, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. É o próprio catecismo dizendo que a Igreja vai passar por uma provação, por uma grande tribulação, que infelizmente abalará a fé de muitos, a fé de muitos crentes, e muitos que hoje creem, portanto que vão cair na apostasia. Não é que nós queiramos, não é que o catecismo queira, é que foi isso que o Senhor revelou. E portanto temos que nos preparar antes, para nós não sermos daqueles que vão prevaricar, daqueles que vão se entregar, daqueles que vão negar, daqueles que vão entrar na apostasia. A perseguição que acompanha a peregrinação da Igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente dos problemas à custa da apostasia da verdade. Eu vou explicar. O que o anticristo vai fazer? Ele vai aparecer como alguém capaz de solucionar os nossos problemas, os problemas internacionais, os problemas do mundo inteiro, os problemas de fome, os problemas de doença, os problemas de educação, os problemas de saúde, porque você vê que está tudo falido. Os problemas de segurança, porque ninguém tem mais segurança, a violência é assustadora. Ele vai surgir, mostrando que ele vai ser capaz, contanto que ele governe o mundo inteiro e dentro das regras dele. Só que diz aqui o próprio catecismo, isso à custa da apostasia da verdade. Portanto, nós teremos que deixar a verdade sobre Jesus. É aquilo que eu tenho dito para vocês. O anticristo virá dizendo que vai solucionar os problemas, ele vai governar o mundo inteiro para trazer essa solução, e a primeira coisa que ele vai trazer é uma nova religião universal, mundial e única, do jeito dele, no qual diz a palavra que vai chegar ao ponto de ele se fazer adorar. Aí mostrando que é realmente o anticristo. Só que quando ele mostrar que é realmente o anticristo que vai se fazer adorar, já terá passado bastante tempo. Até que as pessoas vão acordar. E ele vai se mostrar como alguém bonzinho, alguém capacitado, e alguém que vai começar a resolver os problemas. O problema de alimento para todos, o alimento de escola para todos, até faculdade sem distinção, para todos. O problema de saúde para todos, portanto de médicos, de tratamentos, de hospitais, para todos. O problema de segurança para todos. Mas veja, contanto que a pessoa entre no sistema, contanto que a pessoa venha aderir a este soberano que vai governar o mundo inteiro, e ele aceite a nova religião, universal e única, que ela aceite, como diz o Apocalipse, a marca dele, a marca do anticristo, na mão ou na cabeça. Você sabe que isso está cada vez mais já acontecendo com esses chips que já estão colocando nas pessoas hoje para mostrar segurança, para que as pessoas que têm problema de saúde possam ser socorridas, mil coisas, mas estão preparando, o sistema já está aí preparando as pessoas para tudo isso. Para você ter, nesse tal governo mundial, direito, alimento para todos e portanto para você, escola para todos, portanto para você, para os seus filhos, para ter direito à saúde para todos, portanto hospital, médico, tratamento, remédio, para ter segurança, etc, etc, você vai ter que aderir ao sistema, mas negando a sua fé, como diz aqui, à custa da apostasia. É o catecismo dizendo, a apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na sua carne. Em outras palavras, aquilo que eu já disse, o anticristo vai querer ser adorado e vai ser infelizmente adorado, cultuado como Deus. E tudo isso para quê, gente? Para retirar nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele é contra Cristo. Claro, ele é comandado pelo próprio Satanás e pelo próprio Lúcifer, que é o contra Cristo. Tudo isso vai acontecer. E continua ainda dizendo o catecismo, já é o número 677. A igreja só entrará na glória do seu rei, ela vai entrar na glória. Como eu dizia ontem na pregação, na hora que a igreja passar por isso, na hora que ela aparentemente passar pela morte, porque os inimigos vão pensar, o anticristo vai pensar que a igreja morreu, de tal maneira a igreja vai ser proibida, ele vai retirar a Eucaristia, ele vai proibir as pessoas de professar a fé, que ele vai pensar que a igreja morreu. Mas nessa hora a igreja vai ressuscitar gloriosa, como Jesus ressuscitou. Mas diz o catecismo, obrigado, é isso mesmo. A igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa. Vou repetir, explicando um pouco. A igreja só entrará na glória do reino, portanto será a igreja gloriosa, através dessa derradeira Páscoa, através dessa derradeira passagem, que é a passagem pela dor e pela cruz, em que ela, a igreja, seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Está aqui. A igreja seguirá o seu Senhor na sua morte e ressurreição. Assim como Jesus passou pela morte e ressuscitou, diz o catecismo, de acordo com a palavra de Deus, que também a igreja passará pela morte. Só que nesta hora, como Jesus, ela ressuscitará gloriosa, mas vai passar pela morte. Para dizer a verdade, nós, igreja, porque igreja somos nós, vamos ser traídos como Jesus, vamos ser presos como Jesus, vamos ser julgados como Jesus, vamos ser condenados como Jesus. Assim como Jesus foi pregado na cruz e morreu, passou pela morte, também a igreja vai passar pela cruz. Nós, igreja, vamos passar pela morte. Mas que beleza, vamos passar também para a ressurreição. Você já imaginou como vai ser difícil? Você já imaginou como vai ser difícil? E claro, nessa hora, você e os seus, você e os seus filhos, você e seus pais, você e seus irmãos, precisarão estar firmes na fé. E como fazer isso, gente? Nos deixando adestrar agora. Aprendendo desde agora a orar sem cessar. Aprendendo desde agora a estar sempre contente. Aprendendo desde agora a dar graças em toda e qualquer situação. Está me entendendo? Viu a ligação entre esse versículo? Viu a ligação entre a oração da manhã e tudo aquilo que o Senhor está nos falando? Gente, é uma questão de treinamento. Deixa eu dizer de outra maneira. Assim como o time do Brasil, não foi suficiente pegar craques, porque já eram craques, veja bem, eram craques, mas não foi suficiente pegar craques, eles precisaram treinar e treinar muito. Não é verdade que o time do Brasil estava ruim para burro quando começou? Ninguém acreditava na vitória do Brasil, mas tiveram que treinar, treinar, treinar, tiveram que receber críticas de todo lado, para tomar jeito, para treinar, para acertar. Criticaram o técnico também teve que ir se amoldando, cair lá, treinando, treinando, treinando, e graças a Deus, e foi suado para eles, foi suado para nós, foi tensão para eles, foi tensão para nós. A gente sofria em cada jogo, mas foi, e chegamos à batalha. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, a hora de treinar é agora, não é no jogo final, não. Se nós não estivermos treinados, treinados, treinados, treinados, no jogo final, que está aqui declarado pela palavra de Deus, declarado pelo catecismo da Igreja Católica, na hora do jogo final, se nós não estivermos treinados, nós vamos apanhar para burro, nós vamos perder, nós vamos ser desclassificados. Nós e os nossos. Mas claro, nós não queremos isso. Nós queremos ao contrário. É por isso que temos que nos treinar agora. Deixar-nos treinar agora. Temos que ser sérios, gente. Sérios na graça da nossa conversão. Conversão é conversão. Portanto, uma vez convertidos, viveram como convertidos. Que largaram o passado, largaram a vida velha, largaram a vida de pecado, largaram a vida de vício, largaram esse mundo mau, que nós queremos salvar, mas nós não podemos viver como o mundo vive, não, é ao contrário. Alguns pensam que, bom, como o mundo está aí, tem que salvar o mundo, eu tenho que continuar a viver como eles. Não, de jeito nenhum. Uma vez que eu tive a conversão, agora eu tenho que viver como convertido, para como convertido ajudar os outros a saírem da sua situação. É como num lamaçal, no lodo, Não adianta você entrar no lodo para tirar os outros, você vai afundar junto. E quanto mais esforço você fizer para tirar os outros, mais você vai afundando no lodo, porque lodo é assim. Você tem que sair fora do lodo, você tem que se firmar num chão firme, até se possível numa pedra. Daí sim, você pode estender a mão, você pode até se esticar, mas com os pés firmes. Você não pode estar no lodo para tirar os outros do lodo, não. Você tem que estar na terra firme. Você tem que estar no território da conversão. Você tem que estar no território da santidade, da busca de santidade, para você tirar os outros. E muita gente não compreende isso. Muita gente leva na base do mais ou menos. Eu vivo como eles, bebo como eles, falo como eles, brinco como eles, tenho as diversões que eles têm, falam as atrocidades que eles fazem, vivo as depravações que eles vivem, na intenção de converter os outros. Não converte coisíssima nenhuma, nem você. Daqui a pouco você está mais afundado no lodo do que antes da sua conversão. É por isso que temos que estar atentos e sérios. É por isso que temos que ser responsáveis. Gente, aprender a orar. E orar cada vez melhor. Gente, aprender a conhecer a Bíblia. Porque a hora é agora. E conhecer cada vez mais. Agora é a hora de você ler a palavra de Deus. De ler, de ler, de ler, de ler. De conhecer, de conhecer, de conhecer. De ter a palavra de Deus gravada no seu coração. Agora é a hora de você conhecer a doutrina. E a canção nova está esmiuçando isso para você todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Claro, se você pode, pegue o catecismo da Igreja Católica, leia, conheça. E muita gente é capaz disso. Faça isto, não deixe de fazer. Mas graças a Deus, os nossos programas estão ajudando. E há tantos programas assim, além da Escola da Fé, tantos outros programas, tudo leva para isso. Conheça a doutrina da Igreja, porque do contrário você vai ser tragado pelas falsidades do anticristo, pelas falsidades do sistema que está aí. Você tem que conhecer a verdade, você precisa ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, além das pregações que nós fazemos continuamente, temos todas as fitas, temos todos os vídeos, temos todos os livros, graças a Deus. Leia, conheça. Você precisa ser sério. E como diz a palavra de Deus, temos que ser um povo de louvor. Veja, debaixo de nós está toda essa trama, essa conspiração contra Deus, contra a Igreja, contra o próprio Jesus. Mas sobre tudo isso, o Senhor está soberano. E nós precisamos estar soberano com Ele, sabendo o que se passa lá por baixo, o que está sendo tramado, conspirado lá embaixo. Mas estarmos soberanos com o Senhor. E soberanos com o Senhor, então sermos sérios, sermos responsáveis, como diz a palavra, orando sem cessar, estando sempre contentes, e dando graças em toda e qualquer situação. O Senhor está colhendo por sobre as águas, em tempestade, o Senhor está recolhendo um povo de louvor. Um povo que aprenda a louvar. Louvar na tribulação, louvar na dor, louvar no problema. E louvar no problema, louvar na tribulação, louvar na dor. Como? Sabendo que o Senhor é soberano, sabendo que o Senhor tem a solução, sabendo que o Senhor tem a vitória, então nós louvamos o Senhor. Nós não colocamos os nossos olhos no problema, embora os nossos pés estejam pisando os problemas, e talvez os problemas estejam como pedra, como espinhos, ferindo os nossos pés. Mas os nossos olhos estão no Senhor, e por isso nós louvamos. Muitas vezes os nossos pés estão não só pisando, mas afundando nos problemas, mas só os pés. Os nossos olhos e o nosso coração está fixo no Senhor, e por isso nós louvamos o Senhor. Como aconteceu? Jesus andando sobre as águas e dizendo: sou eu, não temais, coragem. E Pedro então, que começa também ele, olhando para Jesus, andar sobre as águas. Também Pedro começa a andar sobre as águas. Deus chama você a ser daquele povo que vai andar sobre as águas. De que maneira? Dando graças em toda e qualquer situação. E assim, estando sempre contente, e assim, orando sem cessar. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. É muito importante, Senhor. Eu digo agora, eu quero ser desse povo de louvor. Eu quero ser desse povo, Senhor, que anda sobre as águas. Eu quero ser desse povo, Senhor, que está contigo sobre as águas. Tu és soberano, Senhor, sobre toda essa situação, a que acontece agora e a que vai acontecer. Eu quero estar aí, Senhor. Vai dizendo comigo, eu quero ser desse povo de louvor. Eu quero ser desse povo de adoração, Senhor. Eu quero ser desse povo que está sempre contente. Eu quero ser desse povo que ora sem cessar, porque eu quero, Senhor, dar graças em toda e qualquer situação. Aí está o segredo, Senhor. Dá-me a graça. E para isso, Senhor, derrama agora sobre cada um de nós. Derrama o teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Torna-nos, Senhor, repletos do Espírito Santo. Senhor, dá-nos porção dobrada do Espírito Santo, Senhor. Porque só no teu Espírito, só pela graça do teu Espírito, só pelo carisma do teu Espírito, Senhor, só pelos dons do teu Espírito, Senhor, é que nós conseguiremos fazer isso, mas sabemos, podemos viver assim, Senhor. Podemos estar andando sobre as águas corajosamente, Senhor, porque sabemos que estás conosco e nós estamos contigo. Dá-nos agora, Senhor, porção dobrada do teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Faz-nos fortes, faz-nos destemidos, faz-nos ousados e faz-nos, principalmente, Senhor, responsáveis, responsáveis por nós e responsáveis pelos nossos. Faz-nos sérios, Senhor, na nossa opção. Sim, que vivamos com seriedade o nosso cristianismo, que vivamos, Senhor, com seriedade a nossa opção, que vivamos, Senhor, com seriedade a graça da nossa conversão, que uma vez convertidos, vivamos como convertidos. Sim, Senhor, dá-nos a graça de caminhar em busca da santidade. Muito obrigado, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Amém.